último levantamento rápido do índice de infestação do mosquito da dengue em Foz do Iguaçu, realizado entre os dias 13 e 19 deste mês, apresentou índice de 0,93%, indicando que a cidade não corre risco de uma epidemia. De acordo com o Ministério da Saúde, acima de 1%, a situação é de alerta. Nessa primeira quinzena de 2014, a cidade também registrou apenas um caso positivo da doença entre as 60 notificações recebidas pela Vigilância Epidemiológica. A confirmação de apenas uma pessoa com a doença deixa o coeficiente de incidência de dengue por 100 mil habitantes em 0,39%, que também está dentro das porcentagens recomendadas pelo Ministério da Saúde. Apesar dos índices, as autoridades de saúde devem intensificar as campanhas para que a população continue colaborando e evitando objetos e materiais que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito em seus quintais e comércios. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os principais focos do mosquito estão em residências. A preocupação aumenta principalmente em relação aos próximos meses, onde historicamente foi registrado o maior número de casos de pessoas com dengue. Para baixar os últimos números do Lira, quando Foz esteve com 1,16%, os agentes de endemia pesquisaram cerca de 4.900 imóveis em diferentes regiões do município para detectar a frequência de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Com base nesse resultado, foram elaboradas ações de combate. As principais são as atividades de campo dos agentes de endemia visitando as casas e a aplicação do fumacê. Os bairros com maior incidência são Porto Belo, Morumbi, AKLP, Jardim Curitibano, Campos do Iguaçu e Vila Sevelha, onde o índice chega a 10%. Maurício Freire, para a CBN Foz.